eu não teria qualquer discussão a fazer frente à proposta apresentada pelo grupo que hoje trabalha na Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. O que me preocupa em falar aqui, me preocupa em falar por onde eu fui mandado, mais do que sobre os direitos do público, porque os senhores que lidam com a difusão cultural sabem tanto quanto qualquer um de nós o que são esses direitos, porque os vê afetados no cotidiano da população. Não é? O recado está na porta, o filme que nunca chega em lugar nenhum, e quando a gente leva, ou leva um processo, ou o recado vem, ou o mostro tudo chega, ou não sei lá o quê, ou uma ameaça, enfim. Quando nos ameaçam, nós estamos ameaçando a gente, estamos ameaçando os direitos que o cidadão tem de exercer sua cidadania cultural. Não é um problema de ser turista, é um problema de soberania nacional. Então, o que me preocupa dizer? Me preocupa dizer que nós temos uma imensa responsabilidade nesse momento nesse país em não permitir, que nós estamos lá na ponta da nossa direita do público, em não permitir que ocorra com a Lei Rouanet, saindo do Congresso agora, e na sequência, com a Lei de Direitos Autorais, o que aconteceu com a Lei da Cinema, a Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, que foi simplesmente refutada, já chegou nem a discussão no Congresso Nacional, porque mexia o interesse de grandes corporações e vislumbrava o audiovisual brasileiro como de um país desenvolvido, autônomo e independente. No nosso caso, nós não temos indústria audiovisual e nosso acesso ao audiovisual é completamente controlado por velho bairrozinho Hollywood lá de Los Angeles. Né? A gente só vê aquilo, a gente não vê mais cinema de país nenhum, muito menos no nosso cinema. E se não for através do YouTube, o nosso cinema não chegará lá e outros cinemas nacionais de outras nacionalidades não chegarão ao nosso público. Então, o que eu acho que é papel nosso do movimento feminista a partir de agora é nos mobilizarmos amplamente durante a consulta pública. Estarmos todos entrando, apoiando e colocando em discussão a necessidade da preservação dos direitos do público nessa reformulação. E no segundo momento, e esse muito mais eficaz, é nos mobilizarmos com os outros segmentos culturais dos nossos estados e municípios, como o teatro, com a música, com a literatura, com o circo, no sentido de pressionarmos, cada um de nós em nossos estados, os nossos parlamentares. Notadamente, é importantíssimo os senadores, porque há um equilíbrio nesse país em termos de senadores. Tanto o Espírito Santo quanto São Paulo têm o mesmo número de senadores. O Ceará, o Bahia, tem o mesmo número de senadores. É uma casa em que tudo é mais fácil ou tudo é mais difícil. Estamos assistindo tristemente o que ocorre hoje no Ceará, né? Nos últimos dias. Mas não só os senadores, também os deputados federais, no sentido de que a gente consiga tramitar e não permitir que essa reformulação seja mutilada. Porque ela vai como ela está. Eu posso ir ali, agora você traz, se ele me permitir, tirar uma palavra aqui e outra ali, e tudo volta a ser reserva. Então, as chamadas emendas, supressões, é isso aí que transforma uma legislação de interesse público num Frankenstein, que depois ninguém se acessa direito nenhum. Né? Como é o Frankenstein da lei atual? O arcabouço jurídico atual, do nacional, o Frankenstein, às vezes, vai reformar não essa legislação, só muita legislação. Ontem eu falava aqui da lei que instituiu a censura, o certificado de obrigatório do país, ele ficou até hoje, só para você ter uma ideiazinha, né? Então essa legislação foi feita ao arrepio da sociedade, sem participação da sociedade, essa está rigorosa nos direitos autorais. Então ela foi feita, como o Rafael colocou, com as grandes corporações, os grandes interesses, os grandes intermediários influenciando. Então ela privilegia não o direito do autor e muito menos o direito público, mas a detenção do direito patrimonial. É isso que ela protege. Então, o que eu tenho a acrescentar para o que a gente falou é isso, a necessidade e a responsabilidade da nossa mobilização, da mobilização do movimento sindicalista, e não de forma isolada, buscando dar abraços para os demais parceiros da sociedade, do movimento cultural, para que a gente tenha um final feliz. Tanto na Lei Rouanet, que dela já falamos ontem, né, e que o Ministério fez um excelente trabalho, a equipe lá participou, a consulta foi muito acessada, agora estamos aguardando a versão final, porque foram não sei quantas mil proposições, milhares de proposições, tal, o Júlio da Ferreira teve lá em Vitória, que estava falando com a gente sobre isso. Estávamos atento a essa que sair agora, em agosto, para o momento. Agora, no início de agosto, sim. Voltando o recesso parlamentar, a Lei Rouanet já vai estar lá. Então, está na hora da gente bater na porta do deputado senador. Né? E dizendo que vamos ficar de olho nos votos deles. Que depois a gente dá o troco. Mobiliza o troco. O único troco que a sociedade tem para dar na política é voto. Né? Voto consciente. E alertas para a hora que vai consultar pública, assim que for colocado no consulta pública, toda a nossa lista, nosso site, todas as formas de comunicação está lá, sendo mobilizado no sentido de que os senhores participem e estejam atentos para que a gente chegue a mobilização nessa luta, que não é luta de ministério, é luta da sociedade brasileira, e esse governo, entendendo, assumiu, discutiu com a sociedade, condensou, está voltando à sociedade, porque a sociedade. Então, se coloque e a defenda no limite dos seus interesses. Só discutimos hoje. A palavra agora é o Dimitel, falar sobre licenças públicas e sobre a biblioteca Carlos Vieira e outras formas de obtenção de conteúdo. Como todos sabem, a caracterizadora, como todos sabem, em momentos que por isso é meio escurecido, entendeu? Então, só para complementar a coisa que o Claudio está falando da mobilização, é ficar atento que a mobilização não é só para mudar o texto, é para votar o texto. Porque senão o projeto da Projeto Bibliotecária de Regionalização, que faz 21 anos, cara, ficou 18 anos na Câmara dos Deputados, agora faz 3 anos, está no Senado, ninguém sabe, ninguém viu. Porque é assim, enquanto eles não têm, eles sabem, a sociedade está de olho. E que vai acompanhar o voto deles, e que se eles votarem errado, e já de forma ridícula, como eles vão dizer, vai ter troco, daí então não vota. Daí começa essas histórias de mentira daqui, mentira cá, vai para a comissão não sei aonde, daí perde vista, daí não sei o quê, e daí não se vota, entendeu? Então é só pressionar para votar certo, é para votar, senão não se vota. É o PL-29 e já vai completar o que é. Um ano e lá vai pedrada e não vai votar. Eu brinco com o Caíria, que é o presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, que assim, faz um ano e pouco, desde que saiu o negócio, eu falei assim, os caras iam toda semana lá no Sérgio Congresso, falando assim, essa semana vota. Eu falava assim, então não vai perder tempo. Não vai votar. Não votar e continuando votando. É, então a primeira intervenção é nesse sentido de que não é só tentar garantir os avanços, mas inclusive aprimorá-los também, porque assim vai se criar um monte de instância deliberativa aí. Eu acho que, como a gente vive dizendo que o Conselho Nacional de Sindicatos, mais do que o Conselho, o Movimento Sindicalista, tem a pretensão de representar os direitos do público, que é a única entidade cultural que faz esse discurso no país, né? E consistente e tem feito um trabalho nesse sentido, é, dentro da Casa de Cabo tem a garantia de participação da gente nos colegiados de decisão. Então, na hora de regulamentar o que está ali, ou seja, se prepare que a briga não é para agora, nem para 6 meses, nem para 1 ano. É briga para 2, 3, 4, 5, 6 anos. Que também não adianta você fazer uma legislação maravilhosa e botar um bando de gente lá depois que vai ficar dando jeitinho na coisa para você ver aquilo. Que lei é lei, né? Eu sou filho de advogado e eu sei o que é isso. Né? A lei é feita e é interpretada. Cabeça de juiz é que nem bumbum de nenê. Ele sabe o que é, ele sabe nunca. Né? Então, para começar isso, quanto à questão de licenciamentos e de licença, o Conselho Nacional de Sindicatos, como é de conhecimento de todos vocês, tem uma filmoteca em construção, a Filmoteca Carlos Vieira. Vou explicar, Carlos Vieira foi o grande formulador e um grande militante do movimento do Estado de São Paulo, e foi por isso que foi dado o nome da filmoteca a ele, porque todo mundo me pergunta, mas quem foi o Carlos Pinheiro? Foi o primeiro como presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e portanto a gente resolveu, mesmo sendo um primor de marketing, que ficaria muito mais bacana ele botar o nome Filmoteca Nelson Pinheiro Santos. Sei lá, até o Oswaldo Cadeia, que já foi, é mais conhecido, mas a gente resolveu fazer uma homenagem ao primeiro presidente do Conselho, lá de criar a Filmoteca. Essa Filmoteca, ela hoje tem mais de 500 títulos, e ela está sendo construída basicamente na base do licenciamento oral. A maior parte desse acervo foi captado por alguns companheiros, como o Ítalo Baldino, o Felipe, ou sei lá, ou várias pessoas que saíram e frequentam festivais do país, ou tem um certo proximidade com realizadores, que nada, ali está, pega a cópia do DVD, não sei o quê, está autorizado, o cara falou que está autorizado, mas a grande parte desse acervo nós não temos ainda a licença formal de exibição. A licença que a Filmoteca adota como padrão é uma licença baseada no Creative Commons, mas é uma licença própria, e isso é o bacana do Creative Commons, que o Creative Commons dá essa possibilidade de você chegar para o cara e falar assim, bom, tudo bem, que quer como, pode exibir como, em que condições. Ele é que fala, você pode exibir de qualquer jeito, se cobrar a taxa de manutenção de uma pessoa do clube. Ele diz que não, que fala, não, se tiver cobrança de taxa de manutenção, eu quero participação nisso. Enfim, então é uma licença variável, padrão, tem a licença lá no site do Conselho, para quem quiser consultar, basta entrar lá e consultar, e ela pode ser utilizada não só pelo Conselho Nacional de Cineclubes, mas por qualquer cineclube, para criar sua própria filmoteca, seu próprio acervo, e assim se garantir. Por exemplo, o CREC, que é o Cineclube do qual eu vim, eu sempre pareço que sou de ser democrático, do qual eu não faço mais parte, eu sou como presidente de novo eterno determinado, tem uma filmoteca com mais de 1000 títulos. Ou a Difusão, o Cineclube, que é o Cineclube do qual eu participo hoje, tem uma outra filmoteca, que inclusive vai receber o nome, novidade, do que eu sei com a Tizuca, que é de Atibaia. Filmoteca Tizuki Yamazaki, graças, mas porque ela vai dar licenciamento para a Filmoteca. Mas ela sempre se vê. E para o Conselho Nacional de Cineclubes, né? Então é isso. Então a gente trabalha com esse tipo de licença. Agora, voltando ao começo da minha discussão, tem um lado subversivo do Pimentel. Porque a nível da. Quando a gente está falando da produção nacional, a coisa é fácil de se resolver. Por quê? Primeiro, porque grande parte dos realizadores brasileiros já entenderam que ou vai disponibilizar esse filme para a gente passar, ou não vai passar esse filme em lugar nenhum. Curta-metragista, médio-metragista, documentarista, então é uma beleza. Você chega no cara, o cara quase te implora você levar a cópia e falar, passa mesmo. Os grandes realizadores têm, além de terem o pé inicial da vida no movimento cineclubista, ou seja, eles já foram cineclubistas, então entendem a demanda do movimento cineclubista e seguem na boa, sem nenhum problema, também não criam problema, mesmo quando não tem a licença. Eu não conheço nenhuma tentativa de nenhum cineasta brasileiro de melar a sessão do cineclube. Eu desconheço esse tipo de atitude de qualquer cineasta brasileiro. Muito ao contrário, só conheço atitudes cada vez mais bacanas, como a do Bozendeck aqui, de disponibilizar o filme rapidinho, não só porque nós temos interesse, mas porque ele também tem interesse. Porque afinal de contas ele fez um filme que acha bacana, sobre uma personalidade da cultura brasileira que é ímpar no mundo inteiro, e que ou ele botava na nossa mão e ficava entendo ele, a família dele, os amigos dele, alguns festivais onde ele tem possibilidade de mostrar. E daí vai para as calendas, volta para a prateleira e fica lá. Agora, quando a gente está falando de obras não nacionais, sejam de que país for, a coisa muda de figura, porque nós não temos acesso às pessoas. Então, como fazer isso? Eis a questão. Então, eu acho assim, que isso é uma... aí eu peço até para o Rafael ficar atento às besteiras que eu vou começar a falar. Meu pai é advogado, eu converso muito com meu pai sobre esse assunto. Meu pai, a partir do momento que foi provocado por mim, ele tem feito estudo cada vez mais aprofundado sobre a coisa. A gente acredita que o artigo 5º serve, que o artigo 5º, o conteúdo do artigo 5º da Constituição Brasileira, que fala sobre a função social da propriedade, serve para qualquer propriedade, independente da origem dessa propriedade. Desde que o exercício desse direito de propriedade se dá dentro do território nacional brasileiro, e que a legislação nacional brasileira prevê isso, vale tanto para Pedro como para José. Então, se vale para os produtos nacionais do sistema, se vale para a obra audiovisual brasileira, vale para o momento de obra. E que todos os outros direitos constitucionais previstos, que são todos aqueles outros listados por Rafael, não são menores do que a lei, porque são direitos constitucionais. Ou seja como for, dá uma boa briga no Supremo. No mínimo. Ou seja, se o cidadão lá de... Cadê o cara de Pentecoste? Foi embora? Tanto que era a única pessoa de uma outra cidade que eu lembrava o nome. Tem alguém de uma outra cidade aqui? Quantos habitantes tem Eusébio? Habitantes tem Eusébio? 39. Quantas salas de cinema tem Eusébio? Quantas locadoras tem Eusébio? Três locadoras. Já não é um bom exemplo, mas tudo bem. Tem três locadoras em Eusébio. Agora, eu duvido que nas três locadoras de Eusébio, por exemplo, tenha todo o acervo de filmes que ele gostaria de assistir. Bom, vamos lá, não tem sala de cinema, na locadora local não tem, e ele não pode baixar na internet para fazer uma sessão pública. E o direito à informação, de acesso à cultura e educação em Eusébio não pode ser exercido, não? Como é que fica essa questão? Ele é um criminoso, ele foi na internet, baixou o filme, cujo acesso está me sendo negado pelos meios convencionais, ou seja, economicamente está sendo negado para ele. Ou seja, eu sou daqueles que eu sou a favor de que pode tudo. E que tudo é relativo aos bons costumes do lugar. Geralmente me chega, ontem mesmo eu estava lá na internet, lá, que chega milhares de perguntas todo dia para o Conselho Nacional de Segurança. Como que eu posso passar ou não posso passar? A primeira pergunta que eu faço é assim, da onde tu é? Que geralmente chega sem nenhuma informação. Olha, eu estou aqui, eu quero passaporte. Não sei. Se for no centro do Rio de Janeiro ou no centro de São Paulo, você publicar na Folha de São Paulo, no mínimo, o ECAD vai lá e encher o saco. Tenho certeza disso. Não, depois tem comunidade pecada. Isso é outra parte da comunidade pecada, é o final do negócio. Então tem a primeira coisa que é o seguinte: vai chegar a informação de que você está fazendo essa exibição ao ECAD ou a Motion Pictures? Se vai, você tem dois caminhos: ou você desiste de exibir, ou tu banca ou macho, exibe e eles vão te processar e você vai arranjar um advogado e vai se defender. E isso dá uma briga de 35 anos e vai acabar no Supremo, porque, como eu estou dizendo, de questões de direito constitucional. É só ter um bom advogado e logo na petição inicial já me animar todos. Falando, garantia disso, daquilo, daquele outro, que não vai ganhar. Ou você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, ou vai ser uma boa diversão também, porque é divertido também, né? Ser processado por esses caras é medalhinha do... é medalhinha na terra, certo? Então, isso. É essa pergunta que geralmente me fazem sobre licenciamento, sobre a possibilidade de edição, E eu sempre digo que é isso. Primeiro, tudo é relativo aos bons costumes do lugar. Segundo, tudo é relativo à disposição a uma boa luta. E quem é ciclista adora essa luta. Quem é ciclista para valer adora o palco esses neguinhos. Porque, assim, você querer cumprir a legislação em vigor no Brasil hoje em relação a essas questões é quase um atentado à civilização, ao processo civilizatório. Porque tem que lembrar os autores, eu sou totalmente a favor do direito do autor, eu quero deixar bem claro, sempre escrevo claro isso, que eu sou a favor do direito do autor. Agora, ninguém nasce sabendo tudo não, legal. Não é geração espontânea. Essa coisa da eu criei, a obra é minha. Ah, você não estudou em lugar nenhum, você não se referenciou em lugar nenhum. Você não leu livro, você não escutou música. Você é um grande músico, mas você não estudou música não? O que é? Nasceu pronto? Não se referenciou em nada? Então, na verdade, tudo que se cria, na verdade, não se cria. É a transformação daquilo que já foi criado, do livro. Ou derivativo de uma nova criação. Não existe um gênio que nasce falando 35 línguas e ser o Shakespeare, entendeu? Ele tem que ler Shakespeare, ele tem que ler Machado de Assis, ele tem que ter o direito de se informar para, inclusive, depois virar autor. Eu não acredito nessa coisa do ego divino, eu sou comunista, inclusive, então, sabe? Então, né, das antigas, não estalinista, mas eu sou, né? Então, finalmente, assim, para aqueles mais adultados que não gostam de uma boa briga, eu aconselho o seguinte, vai lá na Programadora Brasil, tem a Filmoteca do Conselho, daí já estou falando sobre as outras fontes. Tem a Programadora Brasil, né? Tem a possibilidade de você entrar em contato com os próprios realizadores e pedir autorização. Tem várias e várias filmotecas, daí estou falando de cinematografia não brasileira. Por exemplo, cinema alemão, você tem o Instituto Goethe, que tem um serviço de difusão cultural incrível. Cinema francês, você tem o Instituto, Aliança Francesa. O português, você tem o Cervantes. Não, Cervantes é Camões. O Cervantes é dos espanhóis. Entendeu? Na Embaixada da África do Sul você consegue filme. Na Embaixada Tcheca você consegue filme. A grande maioria dos serviços diplomáticos tem obras audiovisuais porque é do interesse nacional divulgar as cinematografias nacionais. Então eles têm. Não tem muita coisa, mas tem. Né? Universidades, tem várias universidades que têm acervo. Alguns organizados, alguns desorganizados. Por exemplo, o dia que o pessoal lá da UFMA lá, resolveu organizar o acervo do UFC, vai descobrir que é um tesouro imenso que tem lá. Tem filme bacana que não acaba mais lá. Está tudo desorganizado, segundo a Luana. Um dia vai organizar. Na ECA USP tem. Então, universidades federais que têm curso de comunicação, cinema, enfim, geralmente tem o seu serviço audiovisual, é outra fonte. Aos mais ousados, tem um monte de endereço lá no site do Conselho Nacional de Escritores que faz um bom job da melhor qualidade. E é isso. Eu acho que para encerrar, Claudio, também está pensando. Ah, ele está querendo falar, entendeu? Você quer falar? Depois eu falo como enfrentar o mercado. Você falou do acabouço jurídico nacional e tal, que a lei você pode. Acabouço jurídico nacional é o que eu disse. Tem lei contraditórias entre si, inclusive. Evidentemente que essas estruturas, os institutos, cara, então, tem escritórios de advocacia que nós nunca vamos ter. 300 advogados. Vamos ter. Então, não pense nisso. Não pense nisso. Pense que o movimento sindicalista, que nós, sindicalistas, nós somos subversivos. Nós estamos fazendo a guerrilha audiovisual. As leis só se mudam quando a população se mobiliza e muda a lei. Lei só existe se a população aceitar, porque senão, companheiros, a ditadura vai até hoje. não é? Senão essa lei de direito autoral nós estamos aqui vomitando contra ela, e era perene. Por que que o governo junta um grupo de especialistas, coloca em contato com a sociedade para discutir isso? Porque houve uma mobilização da sociedade cobrando isso. Houveram fatos concretos, o movimento esquerdista forneceu fatos concretos de suporte para essa discussão. Rafael, eu vou focar tudo. Se não curta a Universidade Federal, Espírito Santo, do meu estado. Tá certo? Isso deu uma bela briga que acabou no Supremo. Agora, porque tinha uma universidade atrás, isso rompeu. Porque o Ministério colocou sua equipe da Secretaria de Políticas Culturais à disposição da Universidade e do Conselho Nacional. Porque o Conselho Nacional levou isso para a Federação Internacional e levou para o Unesco. Virou um bafo sul. Os meninos ficaram tão famosos que já não estão nem passando filme. Agora o Menotti foi convidado na França, no evento do Unesco. Porque tomou um processo, eu mostrou um texto melhor para o filme. Então pode resultar nisso. Agora, eu não me preocupo com o processo de nenhum deles. Falo com os senhores, quando o presidente do Conselho Nacional de Cine Clubes, façam a subversão. Baixem os filmes. Baixem os filmes, porque só assim nós estaremos criando as condições para que esse país reformule sua legislação para atender o interesse público. E não dos intermediários, mas das grandes corporações e outras vezes. Eu queria os 10 tocar. Vamos tocar o bonde. Tá certo? Vamos tocar o bonde. Eu não vou parar de exibir por nada nesse mundo. Sempre exibimos e continuaremos exibindo. Aos poucos a legislação vai se encontrar com a sociedade e nós já não estaremos mais na ilegalidade. Porque na legitimidade, Rafael, repetiu várias vezes, é legítimo, embora não seja legal. Eu não preciso de ser legal para o seu ninguém. Eu preciso ser legítimo, transparente, autêntico. A única coisa que nós não podemos é ter fins lucrativos. Isso não é não. Nenhum de nós pode se apropriar de um tostão que render ou girar dentro do nosso emprego. A não ser no pagamento de atividade, exercício de trabalho que se inclui, requeira de um projeto, qualquer coisa do gênero. Essa é a única ilegitimidade que nós podemos ter, a veleidade do governo. É um delírio também, alguém pensar que algum se decura algum dia vai ter dinheiro para a gente embolsar. A gente desembolsa, né? É o contrário. A gente paga para fazer uma atividade voluntária de interesse nacional, tendo a sobra chincalhada com legislação. Não, companheiro. Junta o balde. Torna o leite. Vamos passar fogo. Nós queremos um falcatrua por mês. Cada vez que tem um falcatrua, a gente fica bem da vida. E, bom, quanto a como enfrentar o ECAD, que parece que o maior problema que estamos ocorrendo para ele, em relação ao ECAD. A gente quer lembrar o seguinte, que o ECAD pensa que tem poder de polícia, mas não tem. Os caras do ECAD chegam lá com jalequinho, que parece a polícia assim, eu sou quer. Não tem poder de polícia. Eles têm poder administrativo. Então, o primeiro conselho. A hora que o cara do ECAD bater na porta, você pode deixar ele entrar, ele pode... Não assinem a porra da notificação. Não é nem preso. Não assinem, que se assinar a notificação, nem Jesus Cristo salva. E eles não podem te obrigar a assinar a notificação. Eles não podem. Detalhe, se tiver cobrando taxa de manutenção, o cara do ECAD, para entrar, ele é obrigado a pagar para entrar, ele não pode entrar de graça, não. Não está escrito na lei nenhuma que ele pode entrar dentro. Eu estou falando isso para. Basicamente, é para quem mexe com música, isso é uma maravilha, entendeu? Porque o cara chega na porta do bairro e fala assim: eu vou entrar, eu quero carregar. Chama a polícia. Agora, junto com a polícia, a hora que a gente estiver chamando a polícia, você liga para o Ministério Público. Porque geralmente a polícia está ali junto com ele, depois tem uma cervejinha, depois tem um choqueiro, depois... aquelas coisas, sabe? Aquele jabá policialesco. Porque a polícia também, ou é mal intencionada, ou é mal informada. E acha que eles têm um poder que eles não têm. Então é ele ligando para a polícia, você ligando para o Ministério Público. eles não têm poder. Ah, não forneça a lista do que vai passar, do que vai tocar aí. Não forneça não, você quer fiscalizar, você pega teu caderninho aí. Fica sentado aí 5 horas anotando música por música que tocou. E se você não ficar, não tem jeito não, porque geralmente é o seguinte, nos bailinhos que eles vão, é assim, eles levam, eles pegam um cara assim, e daí eles fazem um joguinho que se fizer desse jeito sai mais baratinho, entendeu? Então eu peguei a lista das músicas que vocês executaram. Eu vou dizer uma coisa para você, quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui morar em São Paulo a primeira vez, e o primeiro emprego que eu tive na vida, eu descobri que eu estava servindo com ECAD. Porque eu era rádio escuta lá em São Paulo. E eu passava lá no gás inteirinha com fone de ouvido, escutando as rádios, entendeu? E anotando música por música que tocava, porque é assim que tem que ser feito. Que é dessa forma que eles podem apurar a execução da música. Agora, a rádio é fácil, eu boto o rádio escuta. O baile não, o cara tem que ir lá no baile, sentar lá no baile, não é porque eu desconheço qualquer clube que exija da banda lista prévia das músicas que vai tocar no baile. Então vai na hora lá, o cara vai fazer uma jam session, daí toca não sei quem, não sei quem, não sei quem, e o dinheiro vai acabar na mão dos centros mesmo, porque assim, o ECAD só paga os grandão. E se deixar de pagar o Roberto Carlos, o Alberto Sangalo, o Caetano Veloso, o Gilberto Tizil, os bambambam que estão na Bíblia, daí vai dar problema, pecado. Agora, o Zé das Cores lá, se tocar 3 vezes a música dele, o direito da execução da música dele jamais chega lá na mão dele. Porque ninguém vai lá notar que a música do Zé das Cores. Então, o que vale para a questão da música? Vale também na questão da exibição audiovisual. Olha o cara do ECAD chegar lá na porta do cineclube e falar que ele quer cobrar a taxa de exibição, de execução e sincronização, faz uma pergunta para ele. Quem que é o autor da música do filme que você está cobrando direito aqui? Eu corto a minha cabeça se ele disser para você que ele sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Mesmo aqui no caso do audiovisual, é pior ainda. São contratos e contratos. Tem contrato que o cara cede todos os direitos para o distribuidor. E é um rolo que, na verdade, a cobrança não é feita nunca em nome do autor. É sempre feito em nome de terceiros. E não existe, são pouquíssimos autores brasileiros do audiovisual que detêm o direito patrimonial. O Carlão Regenbach, ele falou para vocês aqui que cedeu a obra dele para nós, cedeu em parte, cedeu aquilo que ele era o detentor de direito autoral. Tem vários filmes dele que ele não era detentor, ele vendeu para as distribuidoras e ele falou para o Pedro, desculpa, mas esse eu não posso, não é mais meu. Vocês estão entendendo? Então o ECAD, e também tem o seguinte, o ECAD está mais ou menos meio de acordo com nós, porque agora já entendeu que o cinema não tem dinheiro, que até explicou, teve uma advogada no Brasil que deu uma ideia que era fantástica se não fosse legitimar. Se ela não legitimasse o ECAD, a gente já tinha colocado em prática, porque se tudo é 1 centavo. Entendeu? Daí tu faz a sessão do cineclube que é 1 centavo, 30 pessoas na sala, 30 centavos, e você vai pagar o ECAD, só que você quer pagar por boleto bancário, você está entendendo? Quando eles vão emitir um boleto bancário de 30 centavos para receber 5% de 30 centavos, eu não estou no lugar de pagar. Eu quero ser mandado por boleto bancário. A gente só não fez isso porque na hora H a luz veio e falou, opa, nós estamos legitimando a ação verdade. Mas senão ia ser um casco, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que estou devolvendo para a mesa, mas assim, o ECAD não é o leão da Beto, é só o ECAD. E a letra é mais aberta, inclusive. Vamos dar até agora para perguntas para os três, certo? Mas antes eu queria perguntar. Vou escrever mais isso, eu queria fazer uma pergunta para o Pimentel sobre a Caixa, que é a respeito do termo de renúncia. Né? Que tem uma brecha na lei, que cria um termo de renúncia que eu não renuncio meus direitos autorais. também o pessoal usa muito em shows para barrar o atraso na porta. Conhece aí alguma coisa sobre isso? Não, na verdade, o problema do ECAD não é a existência da cobrança do bilhete. É que o ECAD adquiriu uma dimensão, o monopólio ficou tão grande e sem nenhuma fiscalização, o ECAD serve para tudo, menos para os autores. Serve para apenas alguns autores. O ECAD está cobrando um SITAC em escritório de dentista. O ECAD está cobrando festinha de aniversário de criança, você está entendendo? Chegou um ponto, uma coisa que aconteceu com a pessoa do ECAD no Brasil, que foi fantástico. O cara quis bancar o macho numa festa da Associação dos Magistrados. Não deu certo, não, entendeu? Ele saiu direto da cadeia. Você está entendendo? Porque é isso. Além de tudo, os fiscais são mal preparados. Eles chegam com truculência, eles chegam com arrogância, dizendo que eles podem te prender, que eles podem acabar com o evento. Não podem. Não pode. Você pode falar assim, então você senta aqui e escuta tudo. Apura. Apura. Daí ele tem que esperar até o final. Olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Tudo bem. Vamos dizer que ele pode, vai ser pagino, ficar sentadinho, vai me terminar. Daí chega no final do baile, ele vai chegar o negócio para você assinar. E você fala assim, eu não assino. E daí? Não, mas aí ele vai mandar para a R ou para o CDF, para você. E você continua assinando. Você devolva ao remetente. É. Não. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e assim a gente orientou. E assim foi devolvido ao remetente. É. E acabou assim. O papel você não quer criar um grande problema, porque o grande problema é o seguinte, que eles chamam a polícia assim que na hora gasta, aí a cara estava totalmente falando. Mas você sabendo o que a gente pensa. Parece que o Rafael não concorda com o que eu disse. Não, não, eu queria só complementar, porque eu acho que o que ele está dizendo é muito importante. Se o autor, o desejo máximo tem que ser do autor, certo? Se o autor não quiser, ele tem esse direito. Se não quiser que seja cobrado, ele tem esse direito sim. E existe realmente um termo que o autor tem que fazer para o ECAD. Por quê? Por que para o ECAD? Olha, eu acho que se você me permitir, eu queria que a gente se retomasse para poder entender até que ponto é legítima a existência de um escritório central. Né? Não é o que nós temos, porque eu acho que já ficou claro qual foi o gap que aconteceu ali, o poder que esse escritório teve, mas a legitimidade da existência de um ente arrecadador. Quer dizer, foi criado um ente arrecadador porque antes, cada associação que tinha 3, 4, 10, 15 autores batia na porta do Cine Clube ou do clube que estava tendo uma festa, que estava tendo show, e cobrava pelas músicas dos autores da sua entidade. Então era esbruxo e inviável, porque você tinha que ficar pagando para os autores da entidade tal aqui. E aí, como que se controlava isso? Então a ideia foi de regular esse campo no sentido de que um ente só arrecada, porque aí não tem que ter 3 batendo no seu acordo. Então, assim, houve uma distorção no processo? Houve. Agora, o ECAD, ele tem o mandato das suas associações, que, em última instância, são os autores que definem. Então, assim, o autor não quiser, ele tem esse direito, sim. Agora, ele precisa comunicar o ECAD, por meio desse termo, de que as músicas que vão ser tocadas no dia tal, na festa tal, no show tal. Sim, por quê? Porque o ECAD precisa ser informado disso, porque senão, a princípio, o mandato é dele de cobrar daquele negócio do sei lá, Paralama do Sucesso, é Vitibano. Vou pegar assim, exemplo de um grande, assim, né? É Vitibano que vai tocar no local e ele quer que naquele local, porque é um show dele que você vai lá, você já cobrava. Agora, o ECAD tem mandato para cobrar do Vitibano em qualquer lugar que se toque é Vitibano. Então ele precisa ser informado que naquele show, naquele dia, é a Vitibiana que cedeu os direitos sobre a música dele. Então aí por isso tem que se remeter ao ECAD, tem que ser feito com antecedência, porque senão você vai sempre gerar a figura do cara batendo lá te cobrando, mesmo que não haja necessidade. Então existe um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é por que a lei, na verdade, então, ela diz sim que o empresário precisa, a lei fala que o empresário precisa entregar uma lista de todas as músicas que vão ser executadas com antecedência ao escritório. Isso está na lei. Podemos questionar, mas isso está lá. Agora, tem um outro ponto, que é, você, o que é melhor? Eu negociar antes ou negociar no calor do problema? Então, assim, o sentido também é o seguinte, e eu estou excluindo daqui os casos legítimos como o Cine Clube, porque eu acho que, assim, entendo que é impossível o Cine Clube pagar por qualquer execução ou exibição. Nós não estamos falando disso. Agora nós estamos falando festa de que você tem, porque a gente tem que cuidar, que senão a gente coloca o mesmo na caixa de tudo. Pode. Não é esse caso. Cara. Agora, se eu tenho um evento, um show, em que a música, o cara está pagando o som, está pagando o palco, está pagando o hold, está pagando tudo e não está pagando o autor. Né? Quer dizer, assim, um outro caso. Aí é legítimo. E aí, nesse caso, o cara tem sim que apresentar uma lista pela lei antes. E a diferença entre execução pública de música em show ao vivo e de rádio é porque na música ao vivo, no show, a lista é fechada. E sendo fechada, o compromisso do arcoente arrecadador é a distribuição para o compositor. Esse é o compromisso. Não sabemos se isso é cumprido porque a gente não tem acesso. Mas o compromisso é o seguinte, a lista fechada é muito mais segura, por isso que é um dinheiro mais carimbado. Por quê? Porque você pega 10% da bilheteria e divide por 10 músicas. Então 1% daquele valor vai para aquele compositor, ou para a editora que detém os direitos dele.